4. Glória a Deus. Está gravando? Amém. Então, hoje nós estamos juntos aqui na Comunidade Evangélica Vida Nova. Hoje são 16 de abril. E se você quiser ter acesso a essa e outras pregações, vá no site www.vidanovaitabuna.com.br, para a glória de Deus. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor, ou breve voltará o Senhor. Versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas necessidades ou solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa ou excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, ou no demais, irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, o que for honesto, o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que cada coração seja arrebatado pelo Senhor nessa noite. Que toda a mente, Senhor, seja tomada pelo Teu Espírito, e que o Senhor, com a sua própria mão, como o Senhor mesmo escreveu nas tábuas da lei, o Senhor escreva nos nossos corações a Tua palavra, de maneira que seja ela o nosso guia, seja ela o nosso tutor, seja ela o nosso orientador, seja ela quem nos mostre o caminho da verdade, seja o Teu Espírito que nos ensina todas as coisas, aquele que nos lembrará do que temos aprendido, para que no momento oportuno, Senhor, nosso comportamento seja irrepreensível, seja um anúncio da Tua virtude, seja, Senhor, uma carta viva, lida por todos os homens, para que o mundo lá fora Te conheça como nós temos, pela graça, conhecido o Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco e nos usa para falar com outras pessoas também, Pai, para que a salvação se espalhe, enche a terra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de voltar ao texto, eu gostaria de voltar uns 2.500 anos, mais ou menos. Muitos de nós sabemos que a história do povo de Deus, ela começa no Éden. Quando o Senhor promete, depois do homem pecar, que através da mulher viria alguém que acabaria com Satanás. Quando o Senhor chega no jardim e ele encontra Adão e Eva, conhecedores do bem e do mal, porque haviam comido do fruto da árvore que o Senhor havia dito para não comer, o Senhor pergunta o que foi que tinha acontecido, quem tinha mostrado a eles que eles estavam nus, e num comportamento muito humano, pecador, como todos somos, Adão se esquiva dizendo: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa não é minha, é dela. Eva, de maneira semelhante, diz: Senhor, na verdade a culpa não é minha, é da serpente. E só faltou a serpente expulsar Satanás de dentro dela e dizer assim: ó, Jeová, foi o diabo, não foi eu não. O Senhor, que conhece todas as coisas, conhece o meu coração e o de vocês também, vira para cada um deles e diz: olha, Adão, a terra será maldita por sua causa. Vai ser do suor do seu rosto que você vai conseguir o mantimento. Eva, você vai sentir dor na hora que for ter filho. E diabo, prepara que um dia sua cabeça vai ser esmagada. E ele diz: olha, Eva, vai ser de você que vai vir alguém. Quando o Senhor faz essa promessa, ele estabelece, ou melhor, ele começa a declarar o que na eternidade ele já tinha planejado. Que um dia ele levantaria, no meio de homens pecadores, um homem, para a partir daquele homem, levantar um povo chamado pelo seu nome. Esse homem é Abraão. Todos nós conhecemos a história. Séculos depois, depois do dilúvio, depois da Torre de Babel, Deus chama um homem chamado Abraão, já senhor de idade, e diz: olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a sua descendência vai ser como a areia do mar, como as estrelas do céu. Abraão, no fim da velhice, tem o filho da promessa, chamado Isaac. Isaac, depois de muito tempo, tem dois filhos gêmeos, chamados Esaú e Jacó. Jacó rouba o direito de primogênito, a parte da herança que pertencia a Esaú, e foge para a casa do sogro, ou do futuro sogro. E, depois de 20 anos, longos 20 anos de muito trabalho, Jacó volta à terra do seu pai. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó volta cheio de filhos, cheio de bens, com duas esposas e duas concubinas, servas de suas esposas, que também lhe deram filhos. Eram 12 os filhos de Jacó. E a Bíblia diz que, já velho de idade, os filhos de Jacó, enciumados com um dos seus irmãos, contra um dos seus irmãos, José, pegam ele, lançam ele num poço que estava desativado, e depois, quando vem uma carruagem, uma caravana vindo distante, tiram aquele jovem de dentro desse poço e vendem o irmão como escravo. E aqueles comerciantes levam aquele jovem José, entre 15 e 17 anos, para vendê-lo como escravo no Egito. José era um sonhador. E ele tinha tido dois sonhos. Em um dos sonhos, José, narrando para os seus pais e para os seus irmãos, dizia: olha, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. No outro momento, ele diz: eu tive um outro sonho em que dois grandes feixes de trigo e mais 11 molhos de trigo se curvavam diante de mim. E o seu pai, Jacó, o repreendeu, dizendo: você está querendo dizer com isso que eu e seus irmãos vamos servir a você? O jovem se cala, e a Bíblia diz: mas Jacó guardava tudo aquilo no seu coração. Jacó guardava, irmãos, porque Jacó sabia a quem ele servia. Amém? José é vendido. Um grande pesar vem ao coração de Jacó, porque os irmãos de José, mentindo, levaram uma túnica, uma capa colorida. E vocês, irmãos, talvez a gente não consiga imaginar hoje em dia que tem camisa de tudo quanto é cor, mas naquela época, para você ter uma túnica colorida, meu amigo, o negócio custava caro e dava trabalho. Não tinha tinta, guache, nem spray, ou tecido já tingido fácil no mercado, não. E Canaã era uma terra de sequidão. Deus fazia aquele povo prosperar, como ainda hoje faz, pela força do seu poder. Aquilo tudo deixava os irmãos dele enciumados, e ele foi vendido como escravo por causa disso. Melaram aquela túnica de sangue e disseram: meu pai, vieram umas bestas feras lá e trucidaram a José. Não bastasse ter perdido o filho na cabeça de Jacó, ainda perdeu de tal forma que sequer pôde sepultá-lo. O filho havia sido devorado. Imagina o problema na cabeça de Jacó, irmãos. A Bíblia diz que era o filho que ele mais amava. Muito bem, os anos se passaram, veio fome sobre a terra, Deus levantou José no Egito e acima dele só tinha o faraó. E anos depois, ó quem está batendo na porta pedindo ajuda, os irmãos de José. Os irmãos conhecem a história. José, no primeiro momento, não se revela, e depois arma para que não só os irmãos dele estejam com ele, mas também o seu pai Jacó seja trazido à sua presença. E com isso se cumprem os sonhos que ele tinha tido. José, governador, autoridade sobre o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jacó morre e é levado para ser sepultado junto do seu pai Abraão. Os irmãos de José também morrem no Egito. E também José. Pela fé, ele diz, quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos. Quem há uns meses, já tem anos já, meu Deus, aquela novela? Os Dez Mandamentos? Quem acompanhou, lembra de como foi, né? Na cena e tal, pegando os ossos de José para levar embora. Mas onde é que você quer chegar, Juliano? Eu quero chegar num ponto, irmãos, que a Bíblia diz que depois daqueles dias se levantou um faraó que não conhecia José. O que a Bíblia quer dizer é, se levantou alguém que estava pouco se lixando para o que um hebreu tinha feito a favor do reino do Egito. E aquele faraó começou a escravizar o povo de Deus. Quantos anos? 400. Irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. E nesses pouco mais de 500 anos, quantas coisas já aconteceram aqui? Quantas coisas? Capitanias hereditárias, índios sendo mortos aos milhares e às dezenas de milhares. As narrativas de historiadores falam da agressividade, da brutalidade com que as crianças eram tratadas, de serem pegas pelos pés e lançadas contra a rocha de maneira que seus crânios eram abertos, serem queimados, torturados aos milhares. Fala-se tanto do holocausto judaico, né, o holocausto nazista, mas ao longo da história da humanidade, houve inúmeros holocaustos. E aqui no Brasil não foi diferente. Hoje os povos indígenas são uma ínfima fração da população brasileira. O que mais aconteceu? Primeiro reinado, segundo reinado, Dom Pedro I, Dom Pedro II. República. Escravidão dos povos africanos. Aí tem Princesa Isabel assinando a Lei Áurea, libertando escravos para ir para onde? Para se sustentar como? Com que dinheiro? Com que terra? E o povo sofrendo. A República é estabelecida, a gente tem indicações pelo Senado, e depois vem a ditadura, e tem presidente, e tem governo militar, e depois cai a ditadura, e um outro presidente assume por indicação, e depois vem a Constituinte de 88, e olha o tanto de coisa que acontece no Brasil em mais ou menos 500 anos. Irmãos, no Egito foi a mesma coisa. Detalhe, o povo de Deus, o tempo inteiro, escravizado. Escravizado. que é que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Irmãos, a Bíblia diz que um dia o Senhor disse: basta, está na hora do meu povo parar de sofrer. E na última noite de escravidão, Israel celebrou a passagem, a Páscoa. O mundo celebra, na sua maioria esmagadora, ignorantemente, a Páscoa, sem ter a mínima noção do que isso significa e de qual é a história por trás desse momento. Nós precisamos ter, irmãos, a plena certeza, o pleno entendimento do que é que isso quer dizer. Naquele momento, uns 4 mil anos atrás, aproximadamente, eu falei 2.500 anos, meu Deus, estava perdido no calendário, uns 4 mil anos atrás, Israel matava cordeiros e comia um pão sem fermento, um pão murcho e com ervas amargas, para que nunca se esquecesse de que foi escravo no Egito. O amargor daquela comida, Lucas, é para lembrar, para trazer à memória, um dia os nossos antepassados sofreram o gosto amargo da escravidão. Hoje em dia, irmãos, hoje em dia, diz o apóstolo Paulo em Coríntios, que a nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é Cristo. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu, uma única vez e para sempre, para a remissão dos nossos pecados. O sangue dele sobre nós nos livra da morte eterna. Assim como o sangue do Cordeiro sacrificado no Egito, naquela última noite do povo de Israel no Egito, salvou o primogênito de cada um dos filhos de Israel do anjo da morte. Todo egípcio perdeu o seu primeiro filho. Mas em Israel havia alegria. Era um momento de comemorar. Acabou esse sofrimento. Acabou, Lucas, a ansiedade. Meu Deus, o que é que vai acontecer amanhã? Quantas chicotadas? Quem será que vai morrer? Era essa a rotina do povo de Deus enquanto eram escravos no Egito. Então, anos na frente, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, diz no versículo 6, ou melhor, no versículo 4, irmãos, se alegrem no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, se alegrem. O povo de Deus tem que ter alegria no Senhor. Às vezes, Vinícius, a gente perde o foco dessa alegria porque a gente se esquece quais são os fundamentos dela. De tanto sofrimento e perseguição que o povo de Deus sofreu ao longo da história e sofre em outros lugares do mundo. Mas de todo esse sofrimento, o Senhor nos dá livramento. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo recomenda aos irmãos, se alegrem em Deus. Que cara amarrada é essa? Que tristeza é essa por causa da dificuldade, do sofrimento que está passando, da notícia ruim? Se alegre no Senhor. Ao invés de ser contaminado pelo mau humor do mundo, contamine o mundo com um bom humor. Espalhe o cheiro suave de Cristo. O povo de Deus, escravizado no Egito, experimentava a ansiedade, a tristeza, a depressão, a ira, a raiva contra aqueles senhores malditos que maltratavam, massacravam o povo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, versículo 6, diz: não andem ansiosos por nada. Qual é a ansiedade que tem lhe inquietado, meu irmão? Qual é a ansiedade que tem nos inquietado? Quando nós estávamos no Egito, quando nós éramos escravizados por Satanás, talvez isso fizesse algum sentido, mas Cristo, a nossa Páscoa, nos libertou da escravidão. Cristo, a nossa Páscoa, Laine, nos tirou das trevas para a luz, Ele nos trouxe do pecado para o reino do Seu amor. Para vivermos, ó, tranquilamente. Fardo leve, jugo pesado, linguagem que Paulinho entende bem, está lá na cangaia do boi. O fardo, às vezes, é pesado, o jugo, às vezes, é tenso, irmão, levar aquele pedaço de pau no meu pescoço e sair carregando, e Jesus está dizendo: o meu é leve, é suave. Eu lembro uma vez Paulinho me explicando que às vezes você pega um boi brabo, bota do lado do manso, que é para o bicho ir amansando. Está preso ali. Às vezes Satanás dando chicotada, chicotada, chicotada, e o Senhor está dizendo: meu filho, não fique ansioso com nada. Por que que a gente fica tão ansioso, irmãos? O apóstolo Paulo dá a receita. Versículo 6 ainda. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Pergunta: o que tem lhe deixado ansioso? Já foi colocado diante do Senhor? Já apresentou diante de Deus a sua ansiedade? O problema que está tirando o seu sono? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresente as suas necessidades com orações e súplicas e ações de graça. Rapaz, eu não sei se eu vou dar conta de terminar esse trabalho, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Está faltando um arquivo aqui, está faltando uma informação ali, o chefe está querendo isso para amanhã sem falta. Meu Deus, amanhã tem prova, e agora o que é que eu vou fazer? São 30 slides para ver, mais 40 páginas para estudar, e eu não vou dar conta de fazer isso. Meu Jesus, de novo meu filho saiu, está até uma hora dessa fora de casa. Meu Senhor, já são 3 dias, e agora como é que eu faço? Eu já liguei, eu já mandei SMS, eu já mandei áudio no WhatsApp, eu já chamei no bate-papo do Facebook, esse menino, essa menina não dá notícia, e vai perdendo o sono, e vai perdendo o sono, e vai perdendo o sono, e o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, irmãos, não fiquem ansiosos. A gente olha para a Bíblia e diz assim: meu Deus, como não ficar ansioso diante de situações dessas? Como é que eu não fico preocupado? O faturamento não está chegando, as contas estão aí para pagar. Irmãos, ansiedade é o resultado de tudo aquilo que nós tentamos resolver pelas nossas próprias forças. O ser humano fica ansioso quando tenta resolver os seus problemas pelas suas próprias forças. Como nós não temos domínio sobre o dia de amanhã, como a gente não tem a capacidade de resolver tudo, a dúvida vem, o medo vem e a ansiedade se instala. O apóstolo Paulo está dando outra receita para a gente. Olha, você está ansioso? Você está ansiosa? Fala para Deus. Fala para Deus. Em outro momento a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou tem faltado o cuidado do Senhor? Deus cuida de você, meu irmão? Deus tem cuidado de nós? Amém? Então vamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Rapaz, mas esse negócio é muito pesado, lançar sobre Deus. Pode ser pesado para mim e para você, irmão, mas para Deus é nada. Para o Senhor, os nossos problemas não são nada. E a gente, que também é nada, fica tentando resolver. E Deus está dizendo, meu filho, deixa eu cuidar disso. Cuide daquilo que eu pedi para você cuidar e deixe que dos seus problemas cuido eu. Quando nós fizermos essas orações, irmãos, quando lançarmos diante do Senhor, o apóstolo Paulo faz ainda uma observação. Olha, quando você chegar diante do Senhor apresentando isso, seja grato, fazendo conhecidas as vossas necessidades por meio de oração e de súplica, com ações de graça. Tenhamos a decência de agradecer por tudo que Deus tem feito. Mas aqui, concorde comigo, quem incorre nesse erro? Deus, eu estou precisando disso, disso, disso, disso, disso, disso, disso, disso, disso, disso, disso, disso, disso, disso, disso. A lista é enorme, irmãos. Não tem fim. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que vai fazer. Espera aí, Deus não tem feito nada não, irmãos? Na hora de pedir uma riqueza de detalhes, né? Na hora de agradecer, a gente faz um resumão por tudo que tem feito e pelo que vai fazer. Amém, glória a Deus. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança? Amém, irmãos? Muitas vezes a gente se esquece do que Deus já fez, os mesmos problemas batem à nossa porta e a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Ô filho, você está me perguntando, 2 anos atrás, você não lembra que você passou por esse problema, não? Como foi que eu te ajudei a resolver? Mas às vezes a gente esquece, irmãos. É por isso que tinha erva amarga no pão da Páscoa. Para lembrar das dificuldades e lembrar que o Senhor nos tirou dessas dificuldades. Amém? Irmãos, ansiedade é algo que habita o nosso pensamento. Ansiedade é algo que habita o nosso pensamento. Ansiedade é algo que habita o nosso pensamento. É uma visita que a gente faz ao futuro, que ainda não existe. O que acontece é que quanto mais ansioso a gente está, mais ocupado com o objeto da nossa ansiedade a gente fica. E aí fica ali, ó, preso àquilo, pensando naquilo, naquilo, naquilo, naquilo, naquilo. Aquela coisa obsessiva. Ai, meu Deus, e amanhã? E amanhã? Ai, Jesus, e amanhã? Não, não vou pensar nisso, não. Senhor dos exércitos, e amanhã, Senhor? E amanhã, Senhor? Meu Deus do céu, Jesus, tem misericórdia, meu Pai. Eu me lembro de uma vez, irmãos, quando eu era professor no Telecurso 2000. Eu dava aula de matemática. Eu estava estudando tanto, irmãos, para dar aula. Tanto, tanto, tanto. Oh, Deus. Eu me lembro de uma noite que eu dobrei os joelhos para orar, e aí eu comecei, Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, eu te agradeço, meu Pai, aquela oração, né? Por tudo que o Senhor tem feito, pelo que vai fazer. Meu Deus, eu estou precisando tanto da sua ajuda, Pai, porque 5x mais 3 é igual a 2. Senhor, misericórdia. Oh, meu Pai, eu estou muito cansado. Me perdoa, Senhor, fui para a cama, deitei e dormi. A cabeça estava tão ocupada com aquela situação que no meio da oração, um vacilo que eu dei, o assunto entrou pelo meio. Será, irmão, que a sua ansiedade te atropelou no meio de uma oração, como aconteceu comigo já alguma vez? Será que era para você ir para a direita e a ansiedade para resolver um problema era tamanha que você pegou o caminho da esquerda e aí você parou, peraí, não, meu Deus do céu, isso aqui é só quinta-feira, hoje é terça, o que é que eu vim fazer aqui? Eu tenho que ir para o outro lado, meu Pai. Ocupa o pensamento. E aí, irmãos, um copo de 1 litro, um jarro de água de 1 litro, que está cheio de água, dá para botar alguma outra coisa dentro? Não, a não ser que você derrame a água. Se a mente da gente está ocupada com as nossas ansiedades, irmãos, vai pensar nas coisas boas como? Vai pensar naquilo que é virtuoso como? Se a cabeça está cheia daquele pensamento. A consequência natural de nós apresentarmos diante de Deus a nossa ansiedade é que a nossa mente fica livre para outros pensamentos. E aí, diz um ditado popular, muito bem aplicado, mente vazia é oficina do diabo. Para que isso não ocorra, o apóstolo Paulo segue dizendo, versículo 7. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai. Irmãos, a gente vai ter tudo, menos desculpa para dar para Deus, dizendo, Senhor, eu não sabia no que pensar. Detalhe, no versículo 7 ele diz a consequência de lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Eu pulei isso aqui, eu queria voltar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então você sai de um estado ansioso para um estado de paz, de tranquilidade, de coerência. Deus, eu sei que eu não tenho controle sobre isso. Eu preciso resolver isso, mas eu não tenho condições de resolver. Não sozinho, não com o conhecimento que eu tenho, não com os recursos que eu tenho. Eu preciso do Senhor. Eu sei, meu Deus, ó ação de graças. O Senhor já me ajudou tantas vezes a resolver problemas como esse. Quantas vezes, Senhor, eu me deparei com meses em que eu não tinha dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. O Senhor sabe que eu vivo do que eu produzo, Pai. Muitas vezes as vendas não são boas. Eu sou comissionado. Eu tenho custos fixos, Senhor. Eu tenho despesas que, infelizmente, não consigo baixar. Esse mês não foi bom. E o Senhor sabe que eu preciso honrar as minhas obrigações. É um zelo com o seu nome. Eu preciso cuidar disso, meu Deus. Mas eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho como fazer. Eu já visitei os meus clientes. Eu já prospectei novos clientes. Eu já corri, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou acomodado, mas o Senhor já me ajudou muitas vezes a resolver problemas como esse, Pai. Eu estou lançando mais uma vez sobre o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. E descansa em Deus, porque Ele vai prover, meu irmão. Amém? Amém. Ou então, onde está a nossa fé? Que diferença há entre nós e o ímpio que se desespera? Eu preciso crer para ver, e não ver para crer. A lógica é invertida. Quando eu lanço no Senhor a minha ansiedade, Ele lança sobre mim a sua paz. Que paz é essa? Não tente explicar não, irmão. Paulo adianta logo, ó, excede o entendimento da gente. Não tente entender não. Só usufrua dessa paz. Só absorva e comunique essa paz para quem estiver perto de você. Rapaz, como é que você consegue, diante de uma situação dessa, está todo mundo desesperado, a gente está a 50% da meta e você está aí sorridente? Meu filho, se você quiser, venha sorrir comigo. Mas não tente entender por que eu estou sorrindo, não, que é mistério. Vai tentar explicar? O apóstolo está dizendo, a Bíblia é a verdade, excede todo entendimento. Está para além da compreensão da mente humana. Eu quero essa paz para mim, irmão. Você quer para você? Diz amém. Tem gente que não quer não, irmão. Você quer essa paz para você? Diz amém. Glória a Deus. Meu casamento, meu Deus do céu, de novo esse homem está fazendo isso, misericórdia. Ô, Jesus, de novo essa mulher está falando essas coisas, misericórdia. Ora o Senhor, coloca diante de Deus, Pai. Mais uma vez a gente está se vendo diante dessa situação de conflito, a gente não consegue se entender. Mas o Senhor consegue resolver tudo. Então me ajuda. A paz vem. E aí o apóstolo recomenda, voltando para o versículo 8. Ô, irmãos, é verdadeiro? Pense nisso. Ao invés de pensar na ansiedade, pensa no que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Que Deus é Senhor de tudo. Que Jesus vai voltar. Que Ele é Rei e Salvador. Que a igreja é o seu corpo. Que deis ser-vos a dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante se vos dará. É verdadeiro, irmão? Rapaz, eu não sei onde encontrar uma coisa verdadeira para pensar. Abra a Bíblia em qualquer página. O que não vai faltar é informação verdadeira, verídica, ou como diz o Matuto, né? Venérica, para você ler. Tudo que é honesto, está passando pela dificuldade, o ímpio começa a maquinar pensamentos maus. Provérbios está cheio dessas informações, irmãos. Fica armando emboscada. A mulher adúltera arma ciladas, formas de engoldar os mancebos, os jovens, para que venham se satisfazer nas suas delícias e depois eles morrem. Mas a mulher e o homem de Deus pensam naquilo que é honesto. Meu querido, olha, você me desculpe a franqueza, eu entendo e até já ouvi falar que outras pessoas fazem isso dessa forma, mas eu não faço. Eu tenho um Deus que me ensina a fazer do jeito certo, de maneira que eu não preciso fazer do jeito errado. Tudo que é honesto, uma certa feita, eu não lembro exatamente onde foi que eu ouvi isso, irmãos, mas um perito em identificar notas falsas, tem muito tempo que eu escutei isso, e aí o entrevistador chega para ele e diz assim, rapaz, como é que você consegue identificar tantas notas falsas se são tão variadas? Como é que você faz para saber cada um desses modelos, que cada um desses modelos é falso? Ele diz, amigo, você está perguntando do jeito errado, eu não preciso saber todos os modelos de nota falsa, basta eu conhecer a verdadeira. Se eu conheço a nota verdadeira, qualquer coisa diferente disso é falso. Tem a verdade, e a Bíblia diz que a igreja é o baluarte da verdade. Essa responsabilidade está sobre os nossos ombros, amém, irmãos? O mundo não tem um referencial, não? Olha para a igreja. Você tem que ver aqui, o mundo tem que ver em nós, é uma responsabilidade nossa. Se a gente não estiver dando conta, vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê forças para darmos conta. Amém, irmãos? Porque essa é a nossa responsabilidade. Tudo que é justo, tudo que é puro. Justiça, irmãos. A habilidade, a virtude de dar a cada um segundo lhe é devido. E que em nós sobre a graça, de maneira tal que a gente abunde, como o Senhor é abundante conosco. De dar além daquilo que é devido. As pessoas vão olhar e vão achar aquilo estranho. Rapaz, mas por que você fez isso? Jesus conta uma parábola interessante, irmãos. Ele diz, certa feita, o Senhor da Seara saiu a contratar ceifeiros. E ele chegou no começo do dia, na primeira hora, que é 6 horas da manhã, e contratou e disse, vá para a minha seara para fazer a colheita e eu vou lhe pagar um dinheiro, ou um salário, como está lá na Bíblia. E aquele pessoal foi trabalhar. 3 horas depois, 9 horas da manhã, o Senhor encontra mais gente para trabalhar e diz, vá lá trabalhar para mim, que quando eu terminar eu vou lhe dar um salário. 3 horas depois, 12:00, ele encontra mais gente, estava precisando de gente para a seara dele, diz, vá para lá trabalhar também que eu vou lhe dar um salário. 3 horas da tarde, mais gente, vai trabalhar que eu vou lhe dar um salário. 6 horas da noite, ainda tinha coisa para colher, pegou, vai lá trabalhar que eu vou lhe dar um salário. Quando terminou o trabalho, irmãos, e os empregados vieram para receber o pagamento, os que começaram a trabalhar lá no começo do dia receberam um salário. E aí observaram que para aqueles que tinham chegado na última hora, aquele senhor deu também um salário, e eles acharam ruim. Disseram, gente, que negócio é esse? Quer dizer que a gente veio trabalhar de manhã cedo e você deu um salário para a gente, esse pessoal que trabalhou 2 horas, 3 horas, você está pagando a mesma coisa? Aí o senhor disse assim, vem cá, em outras palavras, irmãos, o dinheiro é meu ou é seu? Você está achando ruim porque eu sou bom? O mundo não pensa assim, irmãos. Ó, tome aqui o que é seu. Aliás, você chegou 5 minutos atrasado. Eu não fui muito com sua cara, não. Como o dinheiro é meu, tome aqui 10% de desconto. Sim, mas foi isso combinado? Não, mas o dono do serviço sou eu. Se você estiver achando ruim, vá para a justiça. Se você estiver achando ruim, meu amigo, vá procurar outro lugar para trabalhar. Professor, mas professor, eu contratei o seu serviço para você me ensinar o conteúdo todo. Sim, meu querido, mas eu tinha que lhe passar o conteúdo todo dentro de 3 horas. Sim, professor, quanto tempo tem? 2 horas e meia, mas é que eu tenho que ir embora. O senhor acha justo isso? Não, mas quem está dando aula sou eu, estou recebendo meu salário e acabou. Quando o mundo olhar para a igreja, esse tipo de exemplo que eles têm que ver aqui dentro? Não, irmãos. A gente precisa estar pensando no que é justo, precisa estar pensando no que é bom, precisa estar pensando no que é puro, precisa estar pensando no que é amável. Tem que sobrar graça no meio da igreja. Há uma diferença entre ser gracioso e ser perdulário. Amém, irmãos? Fique claro isso. É na medida adequada. Aquele senhor sabia quanto ele podia pagar e disse, olha, eu posso lhe pagar isso aqui. Mas pagou com graça. Serviu com graça. Abençoou com graça. Foi além daquilo que a pessoa fez. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Do mesmo jeito, irmãos, que aquilo que nos deixa ansiosos acaba por tomar os nossos pensamentos e sentimentos de tal maneira que assume o governo e a direção da nossa vida. Se abandonarmos esses pensamentos ansiosos, e enchermos a nossa mente de coisas boas, de pensamentos bons, virtuosos, de boa fama, será isso que governará a nossa vida, a nossa prática. Amém, irmãos? Qual é o problema de parar para ler um livro de ficção, de assistir um filme, de ver uma novela? Onde é que está, afinal de contas, o problema? O problema, irmãos, é que se a nossa cabeça está sendo cheia com essas coisas, ela não está sendo cheia com a palavra de Deus. Porque é um vaso só. Ou você enche de uma coisa, ou enche de outra. Qual é a nossa prioridade? Ser cheio do quê? Ser cheio de quem? Para finalizar, o apóstolo Paulo diz, versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto, praticai, fazei. Irmãos, o que eu estou falando para vocês, ó filipenses, não é um tratado de filosofia. Não é para ficar como os gregos, que podem viver no ócio da filosofia, pensando o dia todo, porque tem cada um 18 escravos para servi-los. Não. Pega tudo isso que vocês estão pensando e mão na massa. É para praticar, é para fazer. É para viver, é para experienciar. É para testar e ver que de repente Moisés pode ser servido limpando a calça, mas precisa muito mais ser servido com um abraço. Se eu ficar do lado de cá do púlpito, experienciando, refletindo, né? Oh, como seria bom servir ao irmão Moisés. De que maneira virtuosa eu poderia fazer? O que seria justo fazer na vida do irmão? E nunca chegar junto dele, irmão, para colocar nada disso em prática, é inútil. É inútil, é vão. Como está escrito em Tiago, mostra-me a tua fé, eu te mostrarei as minhas obras. Se o irmão chega passando necessidade, com fome, com sede, nu, e você diz, seja cheio, que sua pança seja cheia, que sua barriguinha fique cheinha, esticadinha, que o Senhor lhe vista e vá em paz, porque eu creio em Jesus, e não fizer nada, está mais morto do que um aborto. Tem que pegar uma roupa que você não usa. Se puder comprar uma nova, compre. Se não puder, pegue aquela que você não usa, que ainda é útil, você só parou de usar, e dá. Tem que pegar, irmãos, no núcleo. Os núcleos todos têm aquela cesta do amor, não tem? Amém? Glória a Deus. Tem que pegar, tem que levar, tem que encher aquela cesta de amor. Qual é o tamanho da cesta de amor nos núcleos, irmãos? É pequenininha e ainda fica vazia? Isso é um termômetro da medida do nosso amor. Ou será que ela é grandona? Há dois momentos que eu acho lindos, fantásticos na Bíblia. Um é quando Moisés vai construir o tabernáculo. E o outro é quando Davi faz a arrecadação para a construção do templo. A Bíblia diz, irmãos, que nesses dois momentos foi preciso chegar para o povo e dizer assim, ó, chega, tá bom, vixe, é amor demais, tá bom, vixe, para. Já tem de sobra, já deu, para de trazer. Assim precisa ser na nossa vida. Amém, irmãos? Que seja assim, que o pastor Tiago canse, seque a goela de dizer, irmãos, chega que está demais. Porque tem gente que está precisando, irmãos. Tem gente que está precisando daquilo que a gente não usa mais. Ou daquilo que a gente estava pensando em usar, mas que seria uma sobra para a gente, porque a gente já tem. E a gente precisa se permitir futucar pelo Senhor. Amém, irmãos? Precisa se permitir futucar. Às vezes a gente está, voltando para o começo do texto, às vezes a gente está ansioso com tanta coisa fútil, irmãos. É tanta coisa frívola, passageira, tanta coisa desnecessária. Imagina se eu, que participo dos irmãos aqui no louvor, ficasse esquentando a minha moringa, a cabeça, meu Deus, o nosso violão não é um Fender, ai Jesus, misericórdia, nossas cordas do violão, Senhor, não é uma, não sei nem o nome da corda, uma Nig, para não ficar fazendo propaganda de marca aqui, viu, irmãos? E Deus está de lá olhando, meu filho, você estendeu a mão para quantos necessitados essa semana? E a cabeça está cheia de ansiedade por coisas vãs. Não pode, irmãos, que a nossa mente esteja ocupada com os pensamentos do céu e que seja a satisfação desses pensamentos, que são os pensamentos do Senhor, o motivo da nossa angústia, da santa angústia, uma santa ansiedade, de um santo desejo. Como a Bíblia diz acerca de Jesus, o zelo da tua casa me devorará. Que seja esse o nosso zelo, que seja essa a nossa vontade, o nosso desejo, como foi assim com Israel, quando o Senhor tirou daquela escravidão, porque olhava o Senhor e dizia, não, não é para o meu povo estar sendo escravizado com isso, não é para o meu povo estar se preocupando com isso, é para o meu povo ser escravo de Cristo, ser escravo da missão, ser escravo da visão do Senhor. Que seja essa a nossa rotina, que seja essa a nossa vida prática. Amém, irmãos? Vou parar por aqui, que senão a gente vai até amanhã. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Santo Deus, bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor fez durante essa semana em nossas vidas, pelo alimento na nossa mesa, pelo dinheiro na conta que nos permitiu comprar mais comida, pelos momentos em que o Teu Espírito Santo falou conosco para pararmos e olharmos para aquele necessitado que estava ao nosso lado. Uma pessoa, é gente como a gente, Senhor. É obra das Tuas mãos, talvez desviado, e que o Senhor queira resgatar. Quem sabe alguém cujo nome está escrito no livro da vida e que o Senhor quer nos usar para salvar. Obrigado por ter nos despertado para essas necessidades durante a semana, Senhor. Te agradecemos pelos livramentos, quantos o Senhor nos deu, Pai. Cada irmão aqui, cada pessoa vai lembrar de quantas vezes o carro passou tirando um fino. E quantas vezes chegou a notícia de que alguém tinha acabado de ser assaltado por onde nós estávamos passando, ou que alguém foi assaltado depois que a gente passou, porque a Tua mão nos livrou. Te agradecemos por ter tomado sobre si, Senhor, as nossas dores, as nossas enfermidades. Deus, Vida Nova tem um motivo muito especial para te agradecer. Obrigado pelo livramento sobre a vida da família do pastor Renato. É uma prova da Tua mão, Senhor. Meu Deus, os nossos olhos precisam estar atentos a essas coisas, meu Pai. Que a ansiedade que tem cegado algum irmão que porventura tenha andado ansioso, Deus, seja tirada da nossa presença em nome de Jesus, para que os nossos olhos vejam as Tuas obras. Que não sejamos como o jovem Geazi, preocupado com o exército assírio, que poderia matá-lo e matar o profeta Eliseu, mas que sejamos como Eliseu, Senhor, que via o Teu exército ao derredor e ao redor, pronto para lutar e livrá-los. Assim precisa ser cada um de nós, que nós possamos, Pai, ser cheios do Teu Espírito, de maneira que vejamos a Tua mão poderosa, a Tua potente mão sobre as nossas vidas, nos guiando, nos orientando, nos guardando, nos protegendo, nos acolhendo, nos aquecendo, nos fortalecendo, Senhor. Em nome de Jesus, nos toma nas Tuas mãos, nos leva em paz para as nossas casas, nos dá uma noite na Tua presença, Senhor. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus, a presença e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, núcleo